212, companhia do Flow Joe. O gueto vive e sobrevive a cada aprovação. Eu represento o holocausto urbano, lado errado, lado certo. Sou o diário de um feto, sobrevivendo no inferno. Sou a herança do vício, dia a dia da periferia. Estou entre a adolescência e o crime nessa guerra fria. Seja como for, eu sigo a longa estranha caminhada, pronto pra jogada final com a mente engatilhada. Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Assim caminha a humanidade rumo à corte do diabo. Das ruas pro mundo, preste atenção na invasão do poder, da transformação. Sou raio-x do Brasil, a realidade cruel. Só sangue bom na barreira entre inferno e o céu. O império contra-ataca, sou rap das quebradas. Ameaça ao sistema, o vírus que se alastra. A marcha fúnebre prossegue pelas ruas de sangue. São Paulo está se armando pra hora da revanche. Eu represento, eu represento. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento, eu represento. Eu represento a luta que tem. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento as mina e os manos. Todos são humanos e todos são humanos. Rolando plano com meu canto, eu encanto pretos e brancos. Sou mais um soldado do morro traficando informação. Nesse 360 graus de destruição, a rima aqui é forte contra o adversário. Papel e caneta são armas do homem de aço. Viver no gueto, bicho, prepare-se pro dia do apocalipse. A segunda vinda, a cura está chegando, então arrependa-se. Vamos dar a volta por cima, aqui é a liga da justiça. A minha gíria é um enigma pros escribas. Foram curados vivos ou mortos nessa cadeia nacional. Nessa guerra espiritual, meu som é fenomenal. Escolha o seu caminho, alternativa, cê é Cristo. E os inimigos, vamos apagá-los com nosso raciocínio. Cada vez mais preto, porém a cor da pele não inclui nada. Os cães ladram, mas a caravana não para. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento a luta. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento as mina e os manos. Eu represento a vida dura da periferia. Mandando meu som, din din dom, rap é o som, epidemia. Jesus Cristo é o pão da vida pra aquele que nele crê. Eu sou o lado real e brutal que ninguém quer ver. Sou a CPI da favela, a verdade que liberta. Das trevas da luz eu sou a paz no meio da guerra. Eu represento os pobres, os órfãos e o resto do mundo. Sou mais um ex-detento nessa detenção sem muro. Somos as vozes de rua na mira da sociedade. Preparados para a quarta missão, o resgate. A maloqueiragem agora tem a voz ativa. A luta continua, somos nós a justiça. Meu verbo é pesado contra o maligno. Sua matemática na prática destruindo seu cérebro assassino. Humildade e coragem são nossas armas pra lutar. O que tu vive? Então vamos que vamos, que o som não pode parar. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento as mina e os manos. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento as mina e os manos. Eu represento o holocausto urbano. Eu represento as mina e os manos. Eu represento hip hop nacional. Todos os MCs, todos os DJs, todos os b-boys. Eu represento as mina e os manos.